perseguição de uma vez. Corre, corre, a rota da captura no gás. O apetite pra execução. Vira a esquina, um, dois. E nessa fugidez de cadeia, fuga, dois. Te dou um laço. Enrola, você é fácil. Não fique com medo na hora que o bicho pegar. Atropela os BPM de uma vez. Resolvi fugir, pois eu sei o que é bom pra mim. Guitarra, bumbo, caixa, stretch. Perseguição do tiroteio, ninguém fica em pé. O inimigo pode ser a sua sombra. Não adianta fugir, quero estar na sua cola. Aqui quem fala é um cidadão. Correndo do inimigo, que finge ser amigo. Aqui e ali, garoto, cheirão, cola. Centro da cidade, Cracolândia, a escola. Fugir disso tudo é uma bosta. Sociedade como sempre vira as costas. E como sempre ficam fudidos. A verdade dói em todos os sentidos. Na nossa porta tenentes, passada nossa demetes. Porra, tropeço, mas uso a minha mente. Pra quem não me conhece, vulgo doce. E aí, dois. Esperto bem rápido, aqui tem nervos e aço. Tudo isso protesto de uma vez. Não sou a seu favor, seu otário, sai correndo. Será que existe a lei? Se existe, demorou, eu nunca precisei. Com a lei eu me garanto, sou limpo. Seguro o B.O., pois por aqui me garanto, dou um nó. Estou atento com o quadro de BM. Estou do dia e de noite, se repete a cena. Eu me escondo no beco, primeiro suspeito. Se liga na ideia, segue bom, engatilho. Miro, atiro, pão. Passo esse machuca no morro.